3190, desça até o 050. Na minha 3190, desça ao nível de voo 050. Salvador, boa, onda 3858, informação eco. Estou, boa noite. E a chegada cara e desça ao nível de voo 1120. E a cara 120, tá 3858. Na minha 3-1-0, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0-1-4, está autorizado em ILS Zulu, reporte estabilizado. Solo Salvador, o gol 2043, posição 7, posicionamento. Alívio 2043, chame táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, gol 2043. 3858, desça para o 050. 050, tá, 3858. Salvador 12043, solicita autorização de táxi, o PLB 172, autonomia 0358, alterno galeão. Principal Juliette Alfa, atmosfera puxa 28, torre 118, decimal 95, altímetro 1095, bom voo e boa noite 2043. Principal Juliette Alfa, atmosfera puxa 28, vai chamar a torre 118, decimal 95, ajuste 1095. Boa noite, vou 204. Estamos chegando ao final. Posicionamento 310, chame torre na frequência 18, decimal 95. Chamando 295. Salvador, posicionamento 310, está na final. Posicionamento 310, estou em contato visual, check trem, livre pouso, cabeceira 28. O vento é de 210 graus com 5 nós. Sim, posicionamento. Salvador, boa noite, 3662, com informação ECO, cruzando 240. 3662, boa noite, via chegada CARI, desce inicialmente a 120. Via chegada CARI, desce a 120, cruzo o Lodo 28. Controle, Altan 3658, solicita desvio à direita 10 graus, por 8 milhas. Virginia, Altan 3858, está autorizado desvio, reporte... alterno. Positivo, reporta o alterno. A 358 é poste, já pro ano CARI. Reporta na CARI, 358. Tsunami 1310 no solo aos 56. Prossegue, Livramento Charlie. Segue em frente, Livramento Charlie. E antes da Índia, chama o solo no 211. Estado ILS Zulu, reporte estabilizado. 2105, repórter estabilizado, tá? 3258. Salvador, muito boa noite, voo 1096, Libra 270 para 1070, ciência, informação é voo. 1096, boa noite, chegada Cari, desça ao nível de voo 120. Ciência para o nível de voo 120, voo 1096, não tem nenhuma possibilidade de aprovar o Serra Vitor 363? 096, o procedimento é ILS Zulu. O senhor deseja fazer o ILS X6? É, mesmo assim, pode ser o ILS X6. Após o PRIM, será autorizado o ILS X6. Inicialmente, mantenha a chegada, é o número 3 na aproximação. Mantenha a chegada, quando possível, 362 ou 363. Aguardando a autorização do controle. Pagando. O vento é de 210 graus com 629, tem nível de decolagem da 28. Autorizar a decolagem, pista 28, com 2043. Poderia confirmar quantos minutos se encontra do tráfego número 2, do voo 905? Pelo 2, está a 20 milhas, mas se eu encostar o seu para o Terra Navio 366, será interferir nas minhas decolagens. Sem problema, obrigado. Ah, 3662, desça até o 050. Confirme. Ah, 3662, desça ao 050. 050, livre das restrições ou mantém via? Via, a chegada, Karen. Via, Karen, 050. Tá, 8. 1208, boa noite, 2043. Controle, boa noite, voo 2043, decolou, mantendo a proa. 2043, boa noite, contato radar, subindo para o 360, via saída da aero. Ok, confirme, mantenha a proa até 2500. Ativo, está autorizado, guarda aero. Ok. Pode ser ótima? Fazendo coordenação. Realizador, tá 3858. 3858, chame Torre na frequência 98, decimal 95. 295, calma. Toyota 3858, estabilizado, final 28. 3858, em contato visual, está baixado o trabalho? Sim, em livre pouso, cabeceira 28, vento 210 graus, com 62 graus. Agora negativo, senhor, não baixou, travou. Pode quando baixado e travado. Passará. Baixou, travou. Gente, vento 210 com meia dúzia, tem livre pouso, cabeceira 28. E o ponto 2, gente, está 3, 2, 5. Vai cruzar 5.2043. Pouso 2043. Pode ser monte, manda presente. Pode de formação foco. Para o Galeão, copio 360. Afirmativo. 3 Galeão, nível 360 aprovado. Prossegue direto Irumi. Índia Romeu Uniforme Mike Indy, Irumi, pois Irumi intercepta per November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu e eu posso conforme. Decolagem puxa 28, pois decolagem mantém pro até 2500 pés, pois curva esquerda, perfil da Dael, Leda, direto Irumi. Aciona 5122, controle 120, decimal 8. Autorizado ILS Zulu, repórter estabilizado. 2000 PS 1015, autorizado Zulu, repórter estabilizado. 3662. Mantendo o perfil, mantendo a proa da decolagem, da pista até 2500 pés, depois de esquerda da El Lido de novo. Transponder 5522, mandando de saída 2282. Transponder 5122. E o controle 120 decimal 8, bom 973. Ok, correto, agora 973, portão 4, chame pronto, pushback. No solo 04, antes da Alfa, 1211. 211, boa. Tá. 3258. 3238, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 2358. 0096, desça para 4.000 pés, o ajuste 0095, após Cario, vou Serra Vitor 363, tá, autorizado ILS X6. Gente, autoriza a produção de Serra Vitor 362, é presente? 096, autorizado Serra Vitor 362. Ok, 362, o voo no 096. O 2043, solicite ao centro Recife, na frequência no 3325, alternativa 25.1. 3325. Obrigado, de qualquer forma. Controle, autoriza o voo no 096, voo 363, a presente? 096, negativo. Okay. Vai ter que o traço vou ficar na sua frente, está 10 milhas da Airbus 320. Ok, sem problema. No bloqueio do Serra Vitor 362, iniciando o procedimento, gol 1096. 1096, está autorizado, prossiga para 2500. Reposte, passando Serra Vitor 363. Sete. Estabilizou? Fazendo não. Estabilizado agora, 3662. 3662, chame torre, na frequência 98.95. 3695, 3662. 1090, inicia a redução, o tráfego agora está a 6 milhas, com grau de 180 nós. Certo, estamos reduzindo, tá, tem o mesmo modificado. Boa noite, 3662, passo licença, checado, visual na 28. 3662, está em contato visual, livre pouso, cabeceira 28, vento 210 graus, com 6219. Ok, livre pouso na 28, 3662. Identificação. Gente, como tem 80, o ano 5, tá, 72 milhas nordeste de Salvador, está em contato radar, prossiga na chegada e pitch, reposte para a descida. Reposta para a descida, o azul 296. 096, chame torre, na frequência 98, decimal 95. 795. Solo Salvador, 3310, autorização 3310. Para Recife, eu tenho 350, autorizado. Aguarde coordenação 390. Fala da cidade, copia o 350, 390. 6310 então para Recife, autorizado 350 via Pezuluno 7. Decola da pista 28, após a decolagem mantém proa até 2500 pés após curva direita, subida Aron, transição Caju, aciona 5126, controle 120 decimal 8. Para Recife, via Pernambuco no 7, decola da pista 28, mantendo para o ATS 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 096, continue a aproximação, reporte na DA. Vai reportar. Olá, Salvador, boa noite, está 3662, está livrando a pista de Delta. Boa noite, está 3662, táxi livre, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 3662. Pouso na 28 no 096. Zero 96 no solo, altono 4, livre à esquerda e antes da alfa no 21-1. Livrar o 21-1, pô. 2795 da azul, ideal de descida. 2795, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4.125 da Azul. Salve Salvador, boa noite, 096 na Charlie. Boa noite, 096, táxi via Índia, ingressando pátio principal, prossegue portão 09. Índia, pátio principal 09, 096. Polo, gol 1973, posição 4, puxa acionamento. Waver 973, chame taxi. Se é autorizado, vou na Projusão, azul 2795. Ok, minha azul 2795. Se é autorizado, tipo, vou na Projusão. 2795, tá autorizado pra Usan. Usan 2795. O 1973 está com 8.8, meu amigo. Autonomia de 4.28, alterna branca, chamando para o Flag Pat, próxima esquerda, Juliette, Alfa, até o ponto 0, pista 28. Próxima, taxa, Golf, chamando a torre 1-8, decimal 9.5, altímetro no 0, no 5. Bom voo e boa noite, 973. Ok, Pat, Juliette, Alfa, no ponto de espera lá da 28, torre 118, 9.5. Boa noite, será o 9973 com a porta próxima. Será o 9973, prossiga. Autorização 360 para conta. Melhorando o plano, será o 9973, não tenho nada aqui no sistema. 2330. Ficar junto à Salesta, aguarde o 9973. Seria água, né? Chino? Lopes Zulu 2-1, no Árvore Alerta. Posição da 2-8 é Elefa 1, ok? Subida Elefa 1 com curva esquerda após a decolagem federal 9973. Federal negativo é Renato. É pra Zulu 2-1? É sim, é pra Zulu 2-1, no federal, porém, para saídas e chegadas negativas e renais. Azul 2795, desça para 2000 pés, o ajuste permanece 1015, está autorizado em ILS Zulu, reporte estabilizado. Sim, desça para 2000, 1015, reporte estabilizado, o Azul 2795. Subida Elefão 1 da 28 não é RNAV, porque a subida RNAV seria Elefão 1 Bravo. Beleza, não é ativo, eu vou verificar com o Salé, só um minuto. Estabilizando o Azul 2795. Azul 2795, complete a aproximação final e chame torre na frequência 98.95. 95, boa noite. Torre Salvador, é o Azul 2795, estabilizado. 2795, boa noite, continue a aproximação, reporte baixado e travado. Reportará. Voo 1973, mantenha o ponto de espera e aguarde. A manter, espera 1973. Azul 2795, tem livre pouso, cabeceira 28, vento 200 graus com 5 nós, reporte baixado e travado. Livre pouso 28, Azul 2795. baixou e travou, Azul 2795. 200 com 5, nossa, tem livre pouso. Livre pouso. 2795 no solo 30, livre à esquerda, e antes da alfa, chame só ali no 211. Esquerda da alfa, 211, ajuda aí. 2795 Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto é 04 Lima, do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, por favor. Teve 6310, chame pronto para o táxi. Coronado 73 da Gol, decolou agora os 32, mantém por até 2500 pés e chame o controle em 120 decimal aqui. Por até 2500. Coronado 973, contato radar, subindo para 360 via Dael. 360 via Dael, tá mantendo a proa até 2500, com 1973. 1973, após 2000 pés, autorizado voar Dael. Após 2000 pés, autorizado voar Dael, 1973. Só para confirmar, tá livre da restrição do nível 100, 30 milhas? 1093, tá livre da restrição do nível 100, suba sem restrições para o 360. Subindo sem restrições para o 360, voo 1973. Terminal de bordo, observando Natal, 3 horas e 20 de autonomia. Qual foi o B? 59. Prossegue. Via Fátio, Juliette, Alfa, Ponte Espera 28, estou rindo no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 5. Tem um bom voo, boa noite, 63, no 0. Estado no 0, no 5, prossegue via então Fátio, Juliette, Alfa, Ponte Espera 28, 118, 95, altímetro 63, no 0, com boa. Liberal 9973, na escuta, para qual? Positivo, prossiga. Liberal 9973, com fins aprovado 360, via Pesulo 21. Decola da ficha 28, após decolagem mantém proa até 2.500 pés. Pós curva esquerda, perfil da Elefa 1. Aciona 5142. Controle Salvador 120, decimal 8. Confio 360 na Pesulo 21, decola da 28, mantém a proa até 2.500 pés. Após curva esquerda, na saída Elefa 1. 42 é o transponder 208.23, lateral 9973. 3858 com a informação Foxtrot. Posição é a... Centro Recife, 13325, alterna 1251.